ela se foi, foi, foi. Eu ando procurando meu amor. Ela se foi, foi, foi. Ela se foi, até hoje não voltou. Ela se foi, foi, foi. Eu ando procurando meu amor. Pode ir moreno cheirando a patchoulin. Tu és a rosa mais linda do meu jardim. Pode ir gatinho, gatona cheirando a flor. Tu és a vida que traz do meu amor. Sonho contigo todo instante, toda hora. Menina linda, não me deixe mais sofrer. O pesadelo sempre me acorda e sonho dizendo: sonha homem apaixonado pra valer. Ai, ai, ai, ai. Oi, oi, oi, oi. Ai, ai, ai, ai. Oi, oi, oi, oi. Ela se foi, foi, foi. Ela se foi, até hoje não voltou. Ela se foi, foi, foi. Eu ando procurando meu amor. Ela se foi, foi, foi. Ela se foi, até hoje não voltou. Ela se foi, foi, foi. Eu ando procurando meu amor. Pode ir morena chegando a patchoulin. Tu és a rosa macia do meu jardim. Pode ir gatinha da fonte cheirando a flor. Tu és a vida que fez com meu amor. Sonho contigo todo instante, toda hora. Menina linda, não me deixe mais sofrer. O pesadelo sempre me acorda e sonho dizendo: sonha homem apaixonado pra valer. Ai, ai, ai, ai.